desta fogueira, enquanto as armas descansam, deito meus olhos aos céus, pelas estrelas dos teus. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 133ª emissão de Quatres de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antinoé. Hoje as quadras temporais irão centrar-se num agrupamento musical da década de 1980 que exaltou os feitos de Portugal num passado já longínquo. No dia 5 de outubro, data que assinala a implementação da República no nosso país, recordemos as primeiras palavras do verso inaugural do Hino Nacional, a Portuguesa, que se tornou de forma oficial no nosso hino precisamente após o surgimento do regime republicano. Em A Portuguesa, canta-se Heróis do Mar, nome do grupo que vai ceder várias das suas melodias para a nossa banda sonora de hoje. Formada em março de 1981, esta banda de pop rock teve como elementos Paulo Pedro Gonçalves na guitarra, Carlos Maria Trindade nas teclas, José Almeida na bateria, Pedro Aires Magalhães no baixo e Rui Pregal da Cunha na voz. A primeira canção foi Saudade, melodia muito bela e palavra muito associada ao povo lusitano. Single lançado em agosto de 1981, Saudade teve a companhia nesse EP de um poema que doutrina dos fracos não reza a história. Fiquemos com Brava Dança dos Heróis. Oh, ano seguinte, 1982, apareceu nas lojas aquele que se iria a tornar num dos maiores sucessos musicais do agrupamento, Amor. Mais um ano envolvido, mais um grande êxito comercial. Novamente à volta de relações amorosas, ficamos com uma canção que, quase 3 décadas depois, serviu inclusive como tema genérico de uma novela televisiva, Paixão. Yeah. Havia um EP intitulado O Rapto, comercializado a partir do ano seguinte, 1984, estava incluído mais um single que atingiu sucesso considerável. Ouçamos Só Gosto de Ti. Sentado no cais, ver ao longe o mar, e aponto sobre o Tejo. É tão bonito, é por causa de ti e deste meu desejo. Afinal, vale a pena pensar em mais ninguém. Só gosto de estou bem assim, e tu também. Só gosto de ti, porque não sei, mas estou bem assim, e tu também. Vai um paquete que passou o navio, lá vão eles viajar. Estivesses, gostavas como eu, gostavas os ver passar. Afinal, vale a 1985 foi um ano alegre para os heróis do mar, pelo menos tendo em conta o título da canção divulgada no referido período, Alegria. Continuemos com uma música por ano. Os Resistência, projeto musical que curiosamente está quase a regressar aos palcos, produziu no início da década de 90 uma versão famosa de um original dos Heróis do Mar, datado de 1986. O título é de novo uma referência a algo que representa Portugal. Fado. À volta do Adro, duas ou três casas. Bancos vermelhos ao meio uma cruz. Ali num café ao lado da igreja. Dois homens parados numa linda luz. Voz que me resta, eu não vou poder cantar. As coisas do mundo não sei descrever. Estou longe, são portas fechadas, segredos por revelar. São coisas do mundo que só se podem ver ao longe. Se estou convencido que isto é mesmo assim, que nunca se conta bem o que se vê. Comigo, já sem aprender, que os olhos veem e eu já não sei. A voz que me resta, eu não vou poder cantar. Pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos Heróis do Mar, agrupamento musical que exaltou os feitos de Portugal num passado já longínquo, ainda sob regime monárquico, na emissão de 5 de Outubro, data que assinala a implementação da República no nosso país. Bela contradição política, amigos ouvintes. Um dos últimos singles da carreira da banda, que se viria a separar em 1989, foi uma canção na qual se canta o famoso grito "Às armas, às armas", mais um verso retirado de A Portuguesa, Hino de Portugal. Em 1987 foi comercializado o single O Inventor. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Portuguesas é o português. Português.